Flávio Mix, de Julianópolis, Pará. Pra cima! Se você quer que eu vá descido, até embaixo. Se você quer que eu vá descido, só de cueca. Se você quer que eu vá descido, até embaixo. Se você quer que eu vá descido, só de cueca. Chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina. Chupa a safadinha e vem pra cá. Simplesmente Isabelense. DJ Flávio Mix. DJ Flávio Mix.